Cria na voz, mas um dia não corre sem tempo pra vacilar. Vamos que vamos, acordo cedo, olho no céu, faço minha oração. Peço luz, peço paz, foco na missão. Cada rua tem sua lei, cada esquina uma lição. Se vacila no tabuleiro, cê vira peão, dinheiro no bolso. Mas sem vender minha alma, só quem vende baixo entende o peso da palavra. Nós não corre à toa, nós corre por progresso. A rua ensinou, disciplina é sucesso. Não corre todo dia sem tempo pra vacilar. Quem fecha comigo sabe que é pra somar. Respeito primeiro, visão no horizonte. Coração blindado, mente sempre forte. Eu corre todo dia sem tempo pra vacilar. Quem fecha comigo sabe que é pra somar. Respeito primeiro, visão no horizonte. Coração blindado, mente sempre forte. Olhar de quem já viu o tempo fechar, mas também sabe que depois a chuva vai passar. Já fui julgado sem motivo, pisado sem dó, mas aprendi a levantar, me tornei maior. Se o jogo vira, nós se adapta, aprende. Na selva de pedra, só quem é forte entende. Dinheiro vem, dinheiro vai, caráter fica. Minha palavra vale mais que uma cifra. Não corre todo dia sem tempo pra vacilar. Quem fecha comigo sabe que é pra somar. Respeito primeiro, visão no horizonte. Coração blindado, mente sempre forte. Corre todo dia sem tempo pra vacilar. Quem fecha comigo sabe que é pra somar. Respeito primeiro, visão no horizonte. Coração blindado, mente sempre forte. Pra vencer, foco pra crescer. Se a vida é uma batalha, tamo pronto pra bater. Fé pra vencer, foco pra crescer. Se cair, nós levanta, nós nasceu pra vencer. Yeah, yeah, mente cria. Só quem tá no corre entende. Respeito, disciplina e visão. Nós segue invicto. Yeah, mente cria. Só quem tá no corre entende. Respeito, disciplina e visão. Nós segue invicto.